Saudações. Hoje vocês ficam com a última parte da conversa sobre Lula. Passamos recentemente por uma situação bem interessante do judiciário, em que o juiz federal Rogério Favretto emitiu uma liminar liberando Lula e o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, que estava de férias, durante as férias fez todo o possível para que isso não se efetuasse. Mas é isso, o assunto Lula não foi esgotado na nossa conversa, como a gente notou nesse episódio recente, e não vai ser esgotado tão cedo, pelo visto. Lembrando que você pode mandar e-mail para contato@politicast.info, pode nos seguir no Telegram em @politicast, e é isso aí, fique com o episódio. Eu sou o Carlson Galdino e tenho como convidados hoje Cícero Adriano, professor do curso de Agronomia e Zootecnia da Universidade e militante social. professor Marcelo Carbono, professor aqui do campus Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas. E Paulo, agricultor e militante. E vamos lá. Está começando o Politicast. Lava Jato nessa história toda, da Operação Lava Jato no impeachment, porque eu acho muito interessante, porque as notícias, tudo relacionado à Lava Jato, veio de antes, né, do impeachment acontecer, e desde o começo, quando apareciam matérias que citavam a quantidade de acusações, a quantidade de pessoas envolvidas, o PT geralmente era o segundo ou terceiro, o primeiro era o PP. O PMDB ficava disputando com o PT a posição, mas primeiro era o PP, a Dilma não aparecia, citação nenhuma, e o pessoal conseguiu colar na imagem dela a corrupção da Lava Jato, né? Acho que a Lava Jato teve e continua tendo um papel fundamental no golpe, porque o golpe não terminou lá. O golpe continua com a prisão do Lula, o golpe vai até as eleições. Então, assim, o golpe está em andamento, né? Está em andamento. O golpe está em andamento, o golpe não parou. Né? Só completar uma coisa que eu falei, né? O PP apareceu em primeiro. Agora, a gente vê, né, punições para o PP, perseguição ao PP? Não tem, Não né? é? Então, assim, a Lava Jato faz parte dessa estratégia que foi montada, né? Vários analistas pensam, né, e têm dito isso, né, que foi montada fora do país para, né, para tomar, pra, enfim, para minar o país mesmo, tomar a riqueza do país, tomando, né? E a Lava Jato cumpriu com o papel, né? A Lava Jato é tão gritante, é um negócio tão escandaloso, né? Assim, e esse negócio do apartamento mesmo, quando o MTST foi para lá, não tem a reforma. Eu participo de uns grupos no WhatsApp e aí tem uns caras lá, né? E eu disse, sim, meu amigo, mas não tem a reforma. E aí? Não, mas não tem lá, o tal elevador não tem. O cara está condenado pelo lei, o elevador não existe, a escada não existe, a cozinha não existe, a cozinha de 300 mil não tem. Tem lá um fogão velho, não tem a cozinha. E aí? A nota fiscal é fria, como é que vai fazer agora? Então, assim. É gritando, a Lava Jato, na verdade, ela não está corrupção da corrupção. A Lava Jato não está servindo para nada. A Lava Jato, assim, nunca serviu. Aliás, a Lava Jato tem um propósito. Em nome da justiça, não né, serviu, né? Tem nome, a Lava Jato tem um propósito, atendeu esse propósito, conseguiu capturar o Supremo ficou, né, assim. Eu até pensei que quando o outro ministro agora que assumiu, que foi a Dilma que votou, né, pensei até que ele, né, pela trajetória dele, no cara que vinha com posição de esquerda, né, o Fachin, o Edson Fachin, né? Você até que o Fachin ia ser um pouquinho melhor, mas o Fachin, meu irmão. Né? Assim, salvou o Temer. Salvou o Temer, né? Pronto. Assim, e a Lava Jato cumpriu com esse papel. Né? E vem cumprindo com o papel de desmoralizar a esquerda, né? De criminalizar o espaço político, porque a Lava Jato, ela, né? E a narrativa, né? A narrativa de criminalização dos espaços políticos é como. Fosse um negócio, a política fosse um negócio nojento, a política fosse não sei o quê e tal. E você vê que não existe uma criminalização, por exemplo, das empresas, né? Você fala algumas coisas ali e tal, mas assim, a Odebrecht, não sei quem, mas não se criminaliza a iniciativa privada. Só criminaliza o público, né? Só o corrompido. O corruptor que chega oferecendo a propina na sua mesa. Ele não é criminalizado. Ele não, não é... coitado, ele não, foi não, induzido a isso. Ele foi, mas ele fizeram delações. E como se inverteu? Você pega, por exemplo, Tiradentes, né? O delator era que de fato era o cara que. E o delator, o X9, não sei quem, né? Como a gente queria chamar aqui, né? O dedo duro, as várias. Sempre foi o cabo mau caráter. E de repente o delator vira o homem de bem. O delator vira o homem de bem e quem ele delata e assim. Então eu acho. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, que o PT fez no Ministério Público Federal. Você agora vai escolher o que você escolher, o que a gente vai botar. Eu acho assim, se você vê que o cara passou já, o cara tipo Janô, que estava fazendo o que estava fazendo, meu irmão, entendeu? Não dá mais para manter um cara daquele. Não dá mais para manter, só porque foi mais indicado, só porque não sei o quê. Então assim. Tem um monte de coisa também aí que ficou pendente. Não dá para você indicar para o Supremo, né, certas figuras aí que você sabe que são figuras que vão lá só para fazer a pauta e destruir o país. Não, inclusive figuras que têm um passado de ligações, às vezes até com facções criminosas. Com facções criminosas. O Temer só teve uma chance de botar um cara lá. E ele escolheu a dedo, disse, vai ser esse, era todo mundo contra, ele não quis saber não, vai ser esse, pronto. Segurou um pouquinho. Porque é o cara que atende os interesses dele. Segurou um pouquinho. Entendeu? E depois ele botou. E assim, sobre a Lava Jato, acho que assim, a gente poderia falar bastante, né? Tem muitos detalhes, é uma operação longa, né? Tem aquela... Acaba nunca, né? Agora, se você observar... E é bom que demore, porque a tendência é que eles queiram acabar agora. Que mas observe, eu não tenho acompanhado muito tempo, que eu não acompanho jornal, não, TV. Eu acompanho tudo pela internet, que eu não tenho mais paciência. Desde 2014, praticamente, eu não vejo TV. Tudo é internet, revista. Mas observe quantas vezes essa composição Lava Jato está saindo na mídia atualmente. Eu acho que reduziu muito. Porque cumpriu esse grande parte do objetivo, que era botar Lula na carceragem, tá certo? Aquela operação na Itália, mãos limpas, né? Que parece que é meio que... Então, olha só. Agora, o que a gente tem hoje no judiciário? Um judiciário assoberbado, tá certo? Que é tratado hoje com muito cuidado, porque já sempre foi tratado com muito privilégio no Brasil, né? A gente sempre teve medo do cara que é formado em Direito. O cidadão no Brasil é formado, faz a graduação de 4 anos em Direito, 5 anos, é chamado de doutor. Você faz doutorado, ninguém vai lhe chamar de doutor. Mas o cara é uma lei do tempo, né? Imperial. Mas assim, na história do Brasil, o judiciário já é uma casta. Né? Aí hoje está mais soberbado ainda. Né? Aquele episódio da condição coercitiva do Lula, né? Uma série de absurdos. Há quem diga, há juristas, inclusive, que dizem que essa questão da condição coercitiva, não, da delação, sobre muitos aspectos, é quase que instrumento de tortura psicológica, porque fica jogando com a liberdade do sujeito, quase até com a família, né? Se eleva esses cidadãos a salvadores da pátria, não vou estar dizendo nomes aqui, mas tem um juiz famoso aqui, de segundo, acho que juiz de que é tratado como salvador da pátria. E eu lembro que isso já aconteceu com o Joaquim Barbosa, quando tinha uma turma que queria que o Joaquim Barbosa saísse para ser presidente. Parece que a direita está gostando dessa coisa do judiciário, não pode usar a baioneta, né? O fuzil, parece que gostou da toga, e vai usando o judiciário. E aquela força-tarefa, né? Que é um absurdo você ter na força-tarefa pessoas envolvidas, às vezes, com movimento religioso, pedindo voto e apoio à Lava Jato em púlpito de igreja evangélica, como tem um determinado procurador aqui, que é aquele do PowerPoint. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte, que durante o governo Lula e Dilma, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário foram privilegiados. O Ministério Público foi um dos que mais foi fortalecido durante o governo Lula. E é o Ministério Público e a Polícia Federal que ele equipou, que ele investiu, que é exatamente aqui hoje termina pegando no pé. Né? Só um parênteses, que eu acho que você esqueceu dessa relação. A lei da delação foi Dilma que sancionou. O vazamento daquela gravação que foi feita no telefone da presidência da República. Com Lula e Dilma. Sim, que foi da presidência, porque a gravação começa com a Dilma falando com a secretária dela pedindo para iniciar a ligação. Então não tem como ser a gravação, né, a escuta ter ficado no segurança, estava lá na presidência. E outra foi as escutas colocaram em escritório de advocacia. Né? Dois absurdos a mais para botar nessa lista. Não. Eu tenho era passivo de prisão, de demissão, exoneração do juiz. Eu tenho uma observação aí nessa Lava Jato, É como vocês falam, né? A Lava Jato ela é uma operação aí que ela não acaba nunca, mas a gente já começa a ver a diminuição dela, né? Do tamanho, depois da... Houve um corte, parece, até nas diárias dos agentes. Depois da prisão do Lula. Mas tem uma coisa que me deixou puto da vida. Uma turma do Supremo decidiu que o processo contra o Lula sobre o sítio de Atibaia seria mandado para a Justiça de São Paulo. O juiz Moro teria que mandar. Ele disse, não vou mandar, porque vocês não sabem o que vocês estão falando, e segurou o processo. Agora eu vou dizer, rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Como é que um juiz de primeira instância enfrenta o Supremo e não dá em nada? E não dá em nada. Tem alguma coisa errada. Tem que ter. Mais de uma vez, né? Porque essa dos vazamentos foi... teve atrito com o Supremo e ficou por isso mesmo. É, mas ficou assim. Mas agora ele disse, não vou mandar porque vocês estão fazendo coisa que vocês não sabem. E não mandou. E segurou o processo. E não deu em nada. Né? Então, essa questão da Lava Jato tem coisas aí que fogem do âmbito apenas nacional. Doméstico. Entendeu? Doméstico. Tem outras coisas aí que a gente só vai saber daqui a um tempo no livro de história. E essa Lava Jato, ela vai culminar, né, com a prisão do Lula. Qual o áudio da Lava Jato? A prisão do Lula. A prisão do Lula. Eu diria que o áudio da Lava Jato está um pouco para além disso. É a destruição do PT. Além da prisão do Lula, o que se quer... Ó, não, eu sei que o alvo final é a prisão do Lula, mas a criminalização do PT, acho que é uma... Quer dizer, destruindo o Lula, destrói o PT. Eu não sei. Destruindo o Lula, eu acho que destrói o PT. Aí você pega, né, Lula tá preso, aí... Porque tem uma coisa assim que... Essa questão do judiciário vem até um pouco antes. Quando a ministra olha para o advogado Zé Disseu e diz assim, olha, a ministra é do Supremo, eu não tenho provas, vou condenar porque a literatura se me permite. Quando uma pessoa do Supremo está dizendo isso, porque a justiça, né, pelo menos o judiciário, ele deveria se basear, deveria ser imparcial. O que é ser imparcial? Você se basear na prova concreta. Se existe prova concreta, mesmo que eu tenha convicção de que você é isso, eu posso ter a maior convicção do mundo, mas se eu não tenho provas que você é isso, posso. Eu sei que você é, tenho convicção, mas eu não tenho provas, eu tenho que inocentar você. Puto da vida, com raiva, porque estou inocentando você. Existe a insuficiência de prova, é bem lembrado, né? Porque quando a prova, a gente aqui, eu não sou técnico de direito, mas assim, quando a prova é insuficiente, você também não condena. Né? No caso, daquele caso ali, já a toga já estava funcionando, né, dessa forma. E, assim, qualquer país civilizado do mundo, né, que o cara fizer o que o Sérgio Moro fez, gravar o presidente da República, vai preso, o cara não tem. Aquilo é contra a segurança nacional. É contra a segurança nacional. Em qualquer país do mundo ele tinha que ser preso no mesmo dia. Eu acho que era uma atitude, se a Dilma sabia que ia cair mesmo, era uma atitude. Mandar lá e prender. Prende esse cidadão. Como é que já estava ferrado mesmo? Todo mundo putando para ferrado na empresa. Prenda o país que está preso. Ele tem que saber que ele pode gravar todo mundo. Agora ele não pode gravar. Prenda ele. Pronto. Ele não pode gravar um ministro supremo. Tem algumas pessoas que ele não pode gravar. Então você não grava, pode gravar. Vai vazar ainda mais. Grava. Então, vai à imprensa. Vai à imprensa. Aquilo é uma atitude política. Então como é que você gravou para o cara não assumir o ministério? Então é assim... Ele não agiu enquanto juiz ali, ele agiu enquanto a pessoa que faz política mesmo, a serviço de alguém. Parece que o avô dele foi um dos fundadores do PSDB em Curitiba, teve alguma coisa assim. Eu não sei, ele não veio o caso. O fato é esse daí. O fato é esse, você não pode fazer isso. O juiz que vai atrás de opinião pública, porque a opinião pública tem que estar a favor, a opinião pública não tem que estar a favor nem contra, não. E ele não tem, nem se deve influenciar pela opinião pública, ele tem que julgar pelo conjunto da obra lá do processo, não pela opinião pública, né? Pelo que está lá no processo. Inclusive, eu recebi uma foto no WhatsApp um tempo desse, uns alunos tiraram uma foto, não sei de onde, da Europa, chegando, não sei de onde, não foi deles não. E tinha uma parada de um ponto de ônibus na Europa e tinha a foto de quatro pessoas e uma frase embaixo, assim: nós estamos mudando o mundo. Aí tinha uma jovem muçulmana que tinha esse símbolo da luta das mulheres pela educação. Quem é aquela? Não lembro o nome dela. Alibaba. Tinha mais umas três pessoas. E entre essas pessoas que estavam lá mudando o mundo, tinha foto do Sérgio Moro. Ah, é. Estamos mudando o mundo. Ah. É curioso isso. É curioso isso, né? A pessoa que financia um ponto de ônibus com a foto de uma pessoa tá mudando, que cometeu um crime contra a pessoa. Para pior aqui, tá que é o caso. Não, vamos lá, se você pega, os caras conseguiram devolver não sei quanto aí da Petrobras. Rapaz, os caras deram rumo, os caras venderam um campo lá de Carcará, que vale trilhões. Aquilo ali é um crime do mundo, aquilo ali não existe, aquilo ali, entendeu? Então, a Lava Jato, ela está cumprindo um propósito, que é o propósito de destruir o país, de entregar o país. Sérgio Moro é um lesa-pátria. É uma figura que vai entrar para a história, futuramente vai ser contada a história, e é uma figura que vai entrar para a história como um traidor, né? Como alguém que, né, que mentiu. Se a gente tomar o poder, né? Porque estão querendo até tirar os cursos de humanidades das universidades aí, imagina. Eu tinha um vizinho que ele é Bolsonaro. Ainda é, ainda? Não, não é aquele não, aquele é primeiro, bom. Aquele primeiro. Não, só tem o Bolsonaro, eu vivi tudinho. Aí detonando, né? O Lula tá preso, que é isso mesmo, isso aí mandando eu pelo coisa, né? Que começa como você diz, né? Começa no WhatsApp escrevendo, daqui a pouco é no áudio, né? Daqui a pouco ninguém aguenta mais, mas é no áudio. Aí, eu digo, bicho, mas me diga uma prova, cara. Me diga uma prova que esse triplex do que é do Lula, porque se tiver uma prova, então ele é ladrão, ele é corrupto e ele tem que estar preso. Mas apresenta uma prova, porque eu acompanho jornal, revista, televisão, tudo, e não vejo uma prova concreta. Aí diz, mas aí ele começa a citar aquelas provas de do que o Sérgio Moro diz. Nada concreto, nada concreto. Né? Então, o Lula ele está preso, mas pela regra jurídica, eu acho que deveria ter provas para que ele ficasse naquele lugar. Mas, assim, outra coisa que eu achei interessante, né, dentro dessa prisão do Lula foi a forma que ele foi levado, né, para a prisão, né? Pediram para ele se entregar, deram prazo. Que era para ele sair do país. Que era para ele sair do país, né? O prazo era para ele sair do país. Era. O Sérgio Moro dá o prazo, assim, vou dar o prazo porque ele sai do país. Saindo do país, a gente está livre dele. Ele vai pedir asilo político lá onde ele estiver e para lá mesmo ele fica. É. Pronto. E ele não sai. Não, é porque eles ficaram num dilema, Adriano. Não perca não, você está dizendo. Ficaram num dilema. Se a gente matar Lula, ele vira um mártir. Se prender, também é um símbolo também. O que a gente faz com um homem desse? Né? Então vai para o país. Ainda dá para trabalhar de fora. Não, eu acho que. Porque assim, é um dilema muito grande, né? Porque digamos que o Lula resistisse. Eu não vou me entregar. Aí ele ia ficar clandestino. Clandestino, pode ser candidato. Acho que foi isso que deve ter pesado para que ele se entregasse. Porque se ele resistisse, ele virava clandestino. E ele se entrega. Né? Tá nesse dilema hoje que o PT diz que ele é o candidato do PT para essa eleição. Eu começo a ter dúvida, entendeu? Eu começo a ter dúvida dessa estratégia. Mas aí é o pessoal do PT que sabe o melhor caminho a seguir. Continua até hoje, em frente lá à prisão, né? Um acampamento, né? Um acampamento lá sem tamanho. Né? Que todo dia dá bom dia para o Lula, boa noite, incomoda todo mundo, a vizinhança não aguenta mais, já estão falando, já há um certo tempo, em tirar ele dali e levar para outro canto, por conta desses problemas que estão acontecendo. Não, meu filho, mas onde for, para onde for vai ter um acampamento. Vai ter sempre um problema. Mas vai ter sempre um acampamento. Por mais crítica que eu tenha ao Lula, né, mas eu acho que a prisão dele hoje é uma prisão política. Enquanto não aparecer fato novo, se aparece um fato novo, aí é outra história, a gente vai discutir. Mas até o exato momento, a prisão do Lula é uma prisão política. Ó, por que o Lula está preso? Porque é aquela discussão que nós fizemos no início da, aqui, sim, da conversa. Da biografia. É, porque ele é pobre. Porque ele veio no meio do nada. Gilmar Mendes foi claro. Se o Lula disser que não é candidato, né, se encerra todo o problema. Contra ele. Não. Falou no Supremo. Não, né? eu digo isso porque ele está preso por causa do Tipoés. Em tese, pela lei burguesa, ele está preso por causa do Tipoés. O argumento é esse. Se ele viesse de família rica, ele dizia, eu tenho, é meu. Eu comprei, eu tenho dinheiro, não estava. Mas como ele tem uma história que... Origem humilde, que não tinha como... Não, rapaz, se você... O raciocínio é esse. Se você chegou aqui onde você chegou, você só pode ter chegado roubando. Você chegou roubando aqui. O raciocínio deles é isso. É. Então eu digo luta preso também porque tem origem humilde. O que é um tapa, é, na, o que é um tapa na cara dos caras é praticamente aí vem 4 anos, né? 4 anos todo de Lula TV, ladrão. 4 anos o cara chamando o cara de ladrão pra quando chegar agora, o povo dá um tapa na cara e dizer assim, é, bicho é ladrão, aí você é honesto, né? Pois eu quero ladrão, não quero você que é honesto. É. Bota lá o ladrão, você vota quem? Bota o ladrão. E se Lula fosse candidato dentro da cadeia, você votava em quem? Aí vai lá e faz a enquete. Voto no Lula. Mas é isso. E se o Lula for ladrão, voto nele assim mesmo. Mas e se tiver um honesto lutando com ele, eu voto no Lula porque o honesto é mais ladrão que ele. É isso. É um país. É surreal. Isso é surreal. Surreal. Qual o país que você tem hoje? Você teve na África do Sul que teve o Mandela preso, né, por anos lá. E você tinha lá. Mas atualmente, existe um país onde você tem um cara que está na cadeia e lidera a campanha para presidente? E se ele for, vai votar nele? E como é que você explica isso? Pois é, o problema é que ele está na cadeia justamente por isso, né? Porque ele já lideraria mesmo fora. Já liderava fora. Agora explica, eu acho que isso aí de prisão política, outras coisas que reforçam essa visão é que a gente tem, na própria Lava Jato mesmo, vários outros políticos que apareceram muitos indícios muito mais sólidos contra e que eles estão aí de boas, né? Enquanto o Lula, com uma acusação frágil, tem toda uma pressa para prendê-lo, ele estava preso. Não tem mala de dinheiro, não tem gravação, não tem nada e está lá, né? O Temer está aí, pediram ontem a quebra do sigilo telefônico dele, foi negado. Vaquinho. Ele liberou do Padilha e do Moura, né? Agora tem uma coisa. E os Avasque que mataram? Aí é outro policial. Mas outro policial aí do Avasque. Foi acidentado. Né? Que mataram, né? Assim, porque não existe Estado Democrático de Direito. Isso é uma invenção. Porque não existe essa democracia estatal. Todo Estado tem lado. Né? Então, se o Estado, se esse Estado que a gente está aí, né, ele tem lado. Né, e ele está mostrando o lado dele, porque é uma ação do Estado. A ação de destruição dessa política de inclusão social é uma ação estatal. Essa questão do Estado, o Estado moderno que a gente tem hoje, o Estado ele é produto do capital. Esse Estado que está aí, mesmo com Lula, com Dilma, com Adriano... Seja com quem for, o Estado vai ser capitalista. Né? O que a gente tem... Se for comigo, é socialista. O Engels é você que diz agora, você que está dizendo. Acho que é Engels que diz, assim, a Engels que fala, que em raros momentos o Estado ele vai existir na sociedade um equilíbrio de forças entre a classe trabalhadora e o capital, de mobilização, em raros momentos. Nesses raros momentos, o Estado ele tende a favorecer algumas lutas da classe trabalhadora. Ele pode favorecer, que acho que é mais ou menos o que aconteceu em 2013 e 2016 no Brasil. É. Né? Mas ele segue sendo capitalista. O interesse do Estado é garantir a reprodução do capital, não é atender o mais pobre. Né? Por isso que o anarquista vai dizer que o melhor é acabar com o Estado, né? Acabar com o Estado. Mas é só os e clientes. Os comunistas mais radicais fazem a luta política por fora do jogo, né, do sistema. A gente precisa construir uma aliança entre a classe trabalhadora e deixar para lá essa forma de fazer política que a cada 4 anos a gente vai lá e deposita um voto, elege uma pessoa que daqui a 4 anos vai vir de novo pedir voto e nunca faz nada por a gente. Nós estamos construindo agora uma campanha que foi iniciada no México pelos zapatistas, né, em 2006, que é a outra campanha, onde os zapatistas saíram de estado em estado do México discutindo com o povo, dizendo que é votar, vote. Mas votar não serve para nada. O mais importante é você se organizar. E conseguiram, no final da campanha, reunir mais de 1000 organizações. E aqui em Alagoas, nós estamos construindo essa campanha e convidamos quem quiser participar. É só fazer contato com o podcast, que a gente passa todas as informações. A outra campanha, nossos sonhos não cabem nas urnas. Bora gravar alguma, fazer uma gravação futuramente sobre esse tema. Nessa campanha, Adriano, é a campanha que você. Não é do Politicast, né? A campanha que você está tá participando. Está falando para usar o Politicast para entrar em contato, porque eu tenho contato dele, né? Tá então certo. Eu repasso para ele. É nesse sentido, né? Sim, sim, claro. Eu só estou colocando aí. Eu não vou não perder meu tempo mais. Mas é isso, né? A questão da política nacional, a questão da história do Lula, né? Uma história muito bonita, coisa de filmes e mais filmes, livros, biografia. É um nome que já está na história do Brasil, né? A gente, hoje os meninos, o meu filho, na história, estudou de história, tem Lula lá. Tem Lula. No livro já, né? É? Já tem no livro, né? Já tá no livro, né? Lula já tá no livro. Que foi um grande sindicalista, foi presidente da República, nunca se propôs fazer uma revolução, isso ele deixa claro em várias vezes da sua fala, né? Durante o governo dele, houveram algumas mudanças, ou como o Edi falou aqui, remanejamento de orçamento, né, que teve um grande impacto dentro da vida dos trabalhadores, né. No meu caso, acho que ele deveria ter feito um enfrentamento maior, né, com o capital, mas ele também não se propõe a isso. A sua gestão deixou legados e mais legados. Hoje está preso com uma prisão política, né? É candidato à presidência, PT, o partido, sempre está afirmando isso. E Lula tem seu espaço reservado na história. Poderia ser melhor, mas... Essa questão do populismo, né? Lula é acusado, não só Lula, Chávez e todo mundo que pensar, né, alguma coisa pro bem do povo, menor que seja, é acusado logo de populismo, né? E é populismo porque, enfim... Assim, se populismo for fazer alguém para o povo, então que venha um populista, né? Melhor do que vir um burocrata aí, um desse da meritocracia, que vive só de fazer gráfico e dizer que, né, isso é aquilo, e os caras ficam comemorando o corte no orçamento porque né, eu fiz um corte de tanto, reduzi isso aqui e tal, e o significado disso na vida das pessoas é menos cirurgia, é menos gente que tem acesso à saúde, à educação, enfim. Piora nas condições. Piora. E o retrocesso que foi essa saída do PT. Por mais crítica que a gente tenha, mas foi um retrocesso. País nenhum do mundo, sociedade civilizada nenhuma do mundo, senta para dizer que vai passar 20 anos sem fazer investimento. Isso não existe. 20 anos sem você investir em nada. Nenhuma sociedade do mundo, nenhum cidadão do mundo, pega qualquer cidadão. Você quer passar 20 anos sem fazer nenhum investimento na sua casa, você não vai poder mudar um banheiro, você não vai poder. Você vai fazer investir em nada na sua casa, você não vai comprar uma geladeira, se pifar, não vai comprar uma televisão, você não vai comprar um telefone, nada. Então, assim. Isso é uma coisa gritante, a entrega do pré-sal, né, o desmonte da indústria nacional, né, o desemprego que foi, os caras fecharam, né, os estaleiros, né, enfim, fecharam agora as refinarias importando combustível, né, a merda que foi o aumento, aumentar o combustível aqui para poder viabilizar que os caras tragam combustível dos Estados Unidos para cá, para poder vender para a gente. Então a gente faz um monte de coisa só para viabilizar que os caras ganhem dinheiro aí, né, enfim. Esse golpe, a gente esperava alguma coisa melhor do que o Lula, né? Quando o Lula estava no poder e a gente fazia briga, as mobilizações de 2013, que a gente não tratou dela aqui, mas em 2013 começa com aquela coisa do aumento da passagem, depois vai caminhando por tudo, por educação, por saúde. Na verdade, as pessoas estavam se mobilizando porque achavam que o ganho era muito pouco, queriam um ganho maior. Né? E a mobilização foi desfeita e foi remobilizada, agora já com a outra pauta. Né? E a gente agora, quando volta a mobilizar, volta para querer de volta, né, só o que a gente já tinha. Né? É. Enfim, então é por conta do retrocesso. Né? Então, e foi está sendo muito grande. E se esse se legitimar nas urnas, né, é por isso que é importante essa próxima eleição, Avião, e é por isso que é importante, para além da... Eu acho importante a outra campanha, mas eu acho importante também a gente não deixar de forma alguma que esse projeto ele se legitime nas urnas. Porque sem ter legitimidade nas urnas, Adriano, né, aí tu faz o esquema lá do coro, né, sem essa legitimação nas urnas, os caras já estão desse jeito, imagine se eles conseguem isso. Então é importantíssimo participar da eleição. Quem dá mais? Eu acho que também, finalizando aqui, o que a gente tem atualmente, né? Qual é o nosso momento, momento atual? O momento atual, acho que não é a gente fala de revolução, a gente gosta da ideia da revolução, mas não é da revolução, né? Porque o que é a revolução? A revolução é um processo violento, né? A revolução é derramamento de sangue, é vida sendo perdida, é gente se arriscando. Se for necessário. É, mas assim... Não existe revolução. Mas é um ato violento, não de violência física, mas de violência é uma coisa abrupta, né? A definição é mudança abrupta. É mudança abrupta. Eu não sei se a gente tem coragem para fazer isso, não. Honestamente, eu não sei. Porque, bom, mas essa revolução já é outra história. Mas o momento atual, eu acho que é para a gente fortalecer a democracia. A democracia, ela não é perfeita, mas é o que nós temos hoje. Ela é a democracia burguesa, tá certo? Ela é limitada, mas há sempre uma condição pior na qual a gente pode chegar. Eu lembro quando as fases da Dilma, na época do golpe, que eu lembro que ela fez uma advertência numa fala dela, que ela vamos defender a democracia, porque quando ela é subvertida, a descida para a ladeira é grande. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Uma pequena pedra que é mexida, né? Que é a democracia. Acho que é a defesa da democracia. Então, acho que o primeiro passo seria a gente devolver o destino ao nosso povo. Eu tenho uma crítica a Lula, né? Inclusive, parte do meu trabalho lá no doutorado que eu fiz, eu faço uma crítica ao governo Lula, algumas políticas, mas assim, tento fazer uma crítica inteligente, mas eu acho que é a saída que a gente tem hoje é apostar em que as pessoas elas são capazes sim, de escolher o seu governante, porque isso foi tirado da gente. Eu hoje, mais do que decepcionado com algumas ações do governo do PT, eu me sinto traído pelo meu Estado. Porque foram quantos votos que a Dilma foi eleita? Não lembro agora. 54. Pois é, foram caçados, eu gosto dessa expressão, foram caçados 54 milhões de votos. Porque o impeachment não é um remédio para governo ruim, não. O governo Dilma poderia ser um governo ruim para muita gente. Mas o impeachment não é remédio para governo ruim, não. Isso se chama crime de responsabilidade. Isso se chama recall político, a gente não tem. Não temos, apenas alguns estados dos Estados Unidos que existem, né? É, nós não temos. Então o impeachment não é remédio para governo ruim. Voltando no conjunto da obra, isso é conversa. Então a gente tem que devolver para o povo, está aqui, para 54 milhões de pessoas, nas quais eu me incluo, que votaram naquele projeto, porque falaram, não votou no Temer também não, eu votei no projeto. Naquele projeto, que era o melhor, no momento votamos no projeto. Não era do meu sonho, mas era o melhor que tinha. Então tem que pegar esses 54 milhões de votos e devolver o poder para eles, porque nós fomos roubados. Eu quero uma presidenta até o final do ano, não votei mais, porque alguém, né, devolver o poder ao nosso povo. Tornar, segundo passo, era tornar nula todas essas reformas retrógradas que tiveram por aí. Submeter um referendo, uma consulta popular, vamos tornar nulo. Essa onde é que é a radicalidade que eu queria ver do PT. Vamos ver se ele vai ter coragem de chegar no poder de enfrentar essa turma daí. Porque o Temer sai. Digamos que o Temer sai e o Lula fica, entra. Ele vai ter peito para enfrentar essa turma. Porque a turma que está por trás de Temer, ela permanece escondida. Tem que enfrentar esse pessoal daí. E em terceiro, é aquilo que você falou, retomar onde a gente parou. A gente parou em 2016. Então o que a gente está querendo não é avançar, não. A gente está querendo voltar para 2016. Porque a gente já voltou aqui 20, 30 anos para trás. O que a gente quer? Voltar para 2016. De volta para o futuro, né? Nossa, a gente filho, quer acordar do pesadelo, né? Acordar do pesadelo. Porque é um pesadelo que a gente vive hoje. A gente está com a ameaça de começar a cobrar mensalidade em universidade. O que espera a gente daqui a 5 anos com um governo a la Temer? Que demissão de funcionário. 20 anos de congelamento garantido. Né? É o zero agora, é a partida. E para a esquerda, assim, eu vou ser ousado, que é uma tarefa para a esquerda. Que ela retome a bandeira da esquerda clássica, daquela esquerda que está lá nos escritos de Marx e de Engels. A luta da esquerda, vou falar bem claro, a luta da esquerda é a luta... Não é nem a luta da classe trabalhadora, é a luta por toda a humanidade. É a luta por toda a humanidade. Então a gente tem que se concentrar nisso. O que a esquerda tem de comum? Vamos, o momento hoje é a democracia. Não é o melhor, mas é o que nós temos hoje. É, né? O pior que é possível. É isso. Valeu, beleza. Pois é, eu, assim, a minha opinião sobre Lula, Luiz, né? Se o Lula conseguir realmente se lançar candidato e com chances reais de assumir caso ganhe, né, eu provavelmente não voto nele no primeiro turno, mas no segundo, tendo o segundo turno, vai acabar acontecendo o que aconteceu em todos os últimos anos em eleição para a presidência. Né, e acabei votando no PT por eliminação, no fim das contas. Mas eu concordo com a campanha Lula livre. Eu não apoio pessoalmente a campanha Lula presidente, embora eu defenda que deva ser permitido, né? E sou a favor do Lula livre. Mas é isso, encerrando por hoje. Foi uma conversa bem longa. Ser candidato, né? Exato. É importante a gente saber que a prisão do Lula também é uma prisão a todos os trabalhadores, porque se esse cara consegue empreender uma figura como aquela, que é considerado um trabalhador como o da gente. Exato. É isso. Então, obrigado, Carone, Adriano, Evi, pela participação. Valeu, muito boa. É isso, política faz parte da vida. E até a próxima. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quando é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro?